Tudo, tudo Deus me mostra para me reconhecer. Tudo, tudo Deus me mostra para me reconhecer. Tudo, tudo é verdade e eu não posso me esquecer. Tudo, tudo é verdade e eu não posso me esquecer. A minha mãe que me ensina, que me entrega este poder. Sobre